É, olha eu aqui na vida de solteiro que eu sempre quis. Rádio Nova Aliança, um grande beijo. É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair. Mas cê deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Cê estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma dela tem um show que cê tava na cama. Nem um DJ toca sua voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma dela tem um show que cê tava na cama. Nem um DJ toca sua voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade. Alô, meu empresário de luxo, Ana Leal, Chiquinha Produções, Bonifácio, Portal do Arrocha. É da cabeça, velho. Alô, Helena. É, olha eu aqui na vida de solteiro que eu sempre quis. É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair. Mas cê deve ter jogado, minha galera de Salobro, grande beijo. Eu não caio pilhando, Sergão, tamo junto, meu irmão. A vida de solteiro que eu sonhava, quem sabe canta aí. Cheio de balada na cidade, mas nenhuma dela tem um show. Cê tava na cama, nenhum DJ toca a sua voz, meu parceiro Josevan. Cê estou com S de saudade, cheio de balada na cidade, mas nenhuma um show, cê tava na cama. Nenhum DJ toca sua voz falando, joga no chão, vai. Cê estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma dela tem um show, cê tava na cama. Nenhum DJ arrocha, arrocha, arrocha. Cê estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma dela tem um show, cê tava na cama. Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade. Alô, Aninha Abaxi. Alô, KM Paredão.